folheada, a folha de um livro retoma o lânguido e vegetal da folha a folha. E um livro se folheia ou se desfolha, como sob o vento, a árvore que o doa. Folheada, a folha de um livro repete fricativas e labiais de ventos antigos. E nada finge vento em folha de árvore melhor do que vento em folha de livro. Todavia, a folha, na árvore do livro, mais do que imita o vento, profere-o. A palavra nela urge a voz, que é vento ou ventania varrendo o podre a zero. Silencioso, quer fechado ou aberto, inclusive o que grita dentro. Anónimo, só expõe o lombo posto na estante, que apaga em pardo todos os lombos. Modesto, só se abre se alguém o abre. E tanto o oposto do quadro na parede, aberto a vida toda, quanto a música, viva apenas enquanto voam suas redes. Mas apesar disso, e apesar de paciente, deixa-se ler onde queiram, severo, exige que lhe extraiam, o interroguem, e jamais exala. Fechado, mesmo aberto.